228, curva à direita em comprador litoral norte, chame o controle 199, decimal 35. Curva à direita, litoral norte, 1935, por longe de aqui. Feedback, acionamento. Pode parar, obrigado. Mike Juliet Delta, prossiga. 121, decimal 1. 105, corredor forte, reporte atingindo. Cliente, o Zulu de Delta, só pra gente autoriza a proa direta? Assume a proa direta do destino, o Zulu Juliet Delta. 328. Bom, no 963, se tiver aqui no 0. Ouro 963, guarde para o puxo. Bom, no 963, qual o negativo, 1 no 2000, não passa. São Paulo, São Paulo, meu Max Delta, ciente, agora de cópia. Informação em curso Delta. Max Juliet Delta, confirme o passe que se encontra e pista que pretende dar quatro. Papa Romeu, Mike Juliet Delta, na escuta do solo. Sim, me parte que se encontra. Ah, ele sabe. Papa Romeu, Mike Juliet Delta, pronto cópia. Pronto cópia. Papa Romeu, Mike Juliet Delta, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Amper Zulu 10, Pubave, Amper Zulu 16, após conforme rota, nível 380, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da Euleda, transição Motiva, transponder 51565, 5165, frequência do controle de Salvador, 119.35. Contato radar, a decolagem se mantém em nível de voo 360, autorizado Valeda. Mantém 360, Valeda, Xavier 62. Papa Romeu, Mike Juliet Delta, corrigindo, saída da El, Leda, transição Motiva. Já chegada a Mari, loja 2775. Transbando Mari, mandando a nossa guarda 2775. É, confirme o Calbi. 02. Papa Romeu, Mike Juliet Delta, para o táxi e acionamento, chame torre 118, decimal 95. Daí a parceria de jogo 700. Fala, Paulo de Europa, tá liberado o 963 da Gol. 2775, autorizado o Vana Pro de SAP. SAP, 2775. Punch Runway 10, via April 1, Taxway India. When ready, contact the tower, 118, decimal 95, KNH 1016. Fala Salvador, boa noite 65, você dá aqui funamento no 08. Boa no 8865, guarde para o puxo, número 2. Guardará na sua escuta no 86. 093, está pronto no 2. Boa no 963, em coordenação com o equipe de solo, após o táxi do Airbus 330 da América. Livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Tem que fazer Europa autorizado, quando nós tinha 3110. Solo Salvador, bom dia, é o azul Alpha Sea India. Solo Gol 093. Solo Salvador, Gol 093. Gol 1093, Prossiga. Tá no 2, pronto, pushback, acionamento. Gol no 093, aguarde para push. Aguardo, 093. Azul Alpha 3 India, São Salvador, prossiga. Autorização de reboque do Mach 3, posição 3000, para o Mach principal, posição 1. Juliette Delta, livre, Sanacha, pronto, táxi. Controle Salvador, Cordial bom dia, passarelo 2229 com a Delta. Peso 2229, sem identificação, vou indo para hoje, TAP, já posso enviar o IDC. TAP na proa, já está no ideal, senhorita. Desça até nível de voo 060. 060-2229, obrigado. Azul 4201 no Recife, 1251. Azul 2775, terça até nível de voo 090. 090, 2775. Papa, Papa, Zulu, Juliette, Serra, quando possível, estimado de pouso. Não, não, o Zulu, Juliette, Serra. 350, autonomia. The line up and take off runway 10, wind 230 degree, 0 to knots. We have line up and take off runway 10, no pass 083. Ele falou com o da Ilha de Taparica, vai fazer sinalizar sobre a em Vera Cruz, chama no motor 510, alocado 01, no fundo 5, mais filha de comando. Aqui, Juliette, o meu informe, o estimado para regresso. Pós-passagem do Boeing 738 da companhia, tem livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Pós-passagem no Boeing da companhia, em coordenação, está livre push acionamento para o táxi, no 8.6. No 093, 5 minutos. Pronto, cópia. Afirmativo. Rio 5973, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, e a rota do plano de voo, nível 330, saída Pucca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva, à esquerda, transponder 5442, frequência do controle em Salvador, 119, decimal 35. Autorizado 330, Pucca Aracaju, cabeceira D, decolagem... Pode decolar de curva esquerda, 5442, eu transponda, controle saída, 109.35, Rio 5973. Rio 5973, controlamento correto. Quando pronto, chame para o push e o acionamento. Chamará para o push, Rio 5973. Do 2775, reautorizado descida até 2000 pés, ajustado 10016. 2 mil pés autorizado no 096, azul 2775. 3 mil para posição, para o pátio principal, posição 1. Azul Alpha X-Ray India, autorizado o rebote, pátio 3, 0 para portão 01, pátio 1, informe no interseção pátio 3, pátio 1. Ok, autorizada até o ponto de espera do pátio 3 para o pátio principal. Afirmo. 251, Oceania 6211, obrigado. Azul 2775, vai na coroa de Duna. Voando Duna, 2775. 9963, via táxi da Santa Clara Taxi, via ponto espera 190, solta. Europa 083, airborne at 38, Salvador Departure 119 at decimal 35. 119 at decimal 35, Europa 083, thank you. 1963, autorizado, alinhar e manter questão no zero. E manter no zero, 963. Estou instalando a Mike Juliette Delta, assinado, pronto para o táxi. Mike Juliette Delta, autorizado táxi, reportando o táxi, papá. Para papá. Da contexto de passo em cabo, ele mantém o flight level 400, flying heading leader. Flying mantém level 400, flying heading where, please? Heading leader, Europa 083. Copy, heading leader, Europa 083. Antônio, Alfa de Teatro Romeu vai acender para uma centena. 185 abaixo. Ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 10, 16. Livre taxi via parte Índia, quando pronto, chame torre 18.95, ajuste de matéria 16, 1865, graças a Deus. Desse, desse livro da CTR? De fátio, tem livre pós-passagem do tráfego Boeing 738 da companhia, tem livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Ok, a base passagem da aeronave da companhia, livre pushback, acionamento, chamada para o táxi, então 093. É o que já passou por pátio oposto ou o que vai seguir por posição 1 para o voo 093? Voo 1093, o aeronave está taxiando no pátio. Tá bom, então está taxiando no pátio, obrigado. São 958, corrigindo, reautorizado desse da nível de voo 050, próximo na sua posição agora de 1 hora, 1,5 milhas, rumo sudoeste, e subida para uma centena, tipo é um Papa Alfa 32. Sente o azul 458, descendo para 050. Alfa Juliette Romeu, próximo na sua posição agora de 2 horas, 1,4 milhas, rumo norte. Tirar desse até o 050, passando o nível de voo no 50, tipo um Alfa Tango 72. Alfa Juliette Romeu. Controle Salvador, bom dia, bom 649, 50 Delta, cruza 250 para 150, tá bom? 1649, passando identificação, desça 4.000 pés, via chegada bom, se ajustado 10016. Desce para 4.000, via bom, se ajustado 10016, bom 6, Azul 4958, na descida, utilize velocidade máxima de 2009 para sequenciamento. 2009 na velocidade máxima, azul 4958 na descida. Azul 2775, autorizado final do procedimento LS X-Ray da pista 10, reporte no localizador. Autorizado LS X-Ray da 10, 2775. Azul Juliette, você já possui estimado de pouso? 1865, mantenha o ponto de espera. Não, será o ponto de espera, 1865. Salvador 963, decolado da Elm. 1963, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360 via saída da Elm. 360 via da Elm, 1963, obrigado. 2229, confirme se a velocidade indicada. Está mantendo 240, passarelo 2229. Tente. Romeu, Mike, Juliet, Delta, livre, decolar, pista 107, vento variável com 3 nós. 295, 2775, bom dia. Passarei do 2229, deixa 10, autorizado o final do procedimento ILS, possuir da pista 10, reporte no localizador. Autorizado 2000 pés, ajuste no 096, reporte estabilizado, localizador, passarei do 2229. Autorização 2775. Como é que o Juliet Delta já iniciou? Confia em parte que se encontra? Papatango Lima Kilo Bravo, gente Delta de curso, pare e copo. Após de TAP, reautorizado descido até 3 mil pés, ajustado 1097. Após de TAP, autorizado 3 mil, ajustado 1017, azul 4950. 1-0, via Taxway Índia. Quando pronto, chame torre 118, décima 95, ajuste 1017. Taxway via Índia, torre 1-18-95, 17, bom dia. Vamos dar na frente. Okay. 15973, pronto para o acionamento na posição após o pushback. 775 já está visual com o campo? Afirma, 2775. 380 via saída da El, Mike, Juliette Delta, obrigado. Autorizado, reboque, ingresso pátio 1 para a posição 01. Ok. Azul, Altexo e Índia, ingressando no pátio 1 para a posição. Obrigado, Baguio. Altexo e Índia, informe ao término. Ok, Altexo e Índia, informe ao término. Papatango Lima, Kilo Bravo, pronto, cópia. Papatango Lima, Kilo Bravo, autorizado, Serra Bravo, Papa Lima, via rota do plano de voo, nível 100 até 100 milhas do aeródromo, após nível 105, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, direto, transponder 5427, frequência do controle em Salvador, 119, decimal 35. Controle, o Serra Kilo Delta poderia voar Dadina? Câmera 9 que modulou para o controle. É o Mike Juliet Delta, poderia voar Dadina? Delta, Alfa, Delta, November, Alfa? Juliet Delta, aguarde com a reação. Ok, ou por base também, pode ser. Mike Juliet Delta, ainda não será possível essas cruas devido à aeronave no meio da sua saída na sua frente agora a 20 milhas. Quando eu concentro o recife, você solicita a proa de Dagna ou por base. Ok, quando eu concentro então eu vou solicitar, obrigado. Pronto para o táxi. Reportará para o táxi. 4958, reautorizado descida 2000 pés, livre LS que foi da pista 10, reporte no localizador. Autorizado 2000, autorizado o procedimento X-Ray Down no zero, vai reportar no localizador azul 4958. Estabilizar o loco, passarelo 2229. Passarelo 2229, completo sinal do procedimento, torre agora em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa, passarelo 2229. 1963, chame centro Recife em 125, decimal 1. 251, 1, 2, 1, 1. A direita agilizando 2775. Se puder aumentar o brilho do papinho, tá bem fraco. Sim. Tá do reboque, obrigado, bom dia. Sim, tchau, factory. Gente, porém a proa pra coral da presença é 245. Alfa Juliette Romeu. 0, vento 3, 4, 0 graus, 1, 9. Livre de falar que não é no 0, boa noite mesmo. Oi, bom dia, vou no 093, ponto espera, dá um 0. Vou no 093, mantenha ponto espera. Mantém. Diz agora mais precisamente, porém a proa de coral deverá ser agora 250. Azul 2775 permanece no seu escuto. Solo 1-2-1-1-2-7-7-5. Torre Salvador, passaredo 2229, passou externo, baixar travado. Frequência 1-2-0-1 e solicite a prova do destino informando ao mesmo que você está setor oeste de coral. Realizando o reboque no... Pátio 3. É, pushback com aí. Cliente Alfa, Kilo, Pátio 3, 275, camisão para dar recebendo pushback. 229, autorizado pouso, pista 1-0, vento 340 graus, 02 nós, informo pista molhada. Delivery pouso, pista 1-0, passaredo 2229. 1-865, decolado 50, controle 1-119, decimal 35. 1-119-35, 1-865, grato, Mogi. Passou em Salvador, bom dia, boa noite, 65. Boa noite, 65, contato a radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, após 2000, autorizado voar direto Elefa. Após 2000, direto Elefa, submantém 360, boa noite, 65. Gol no 093, só com mais uma aeronave para pouso na pista 1-0, após será autorizado. Ok, obrigado. E autorizado por pouso, mais direto da obrigado. Estabilizado no localizador azul 4958. Azul 4958, complete final do procedimento, ele é X-Ray, chame torre 1-8, decimal 95. Torre 1-1-8-9-5, azul 4-9-5-8, obrigado. 1-6-4-9, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento, ele é sexuído. Pista 10, reposto no localizador. 2 mil pés, vai a cruzar estabilizado, 649. Pronto, olha, Salvador, boa noite, 65. Boa noite, 65, prossiga. Pequena desvia esteira para evitar formações. Livre desvio, reposto quando na proa de Alessa. Só que na proa de Alessa, 865. Do 4958, QNH 1097, reporte a visão com o campo. Reporta a visão, 4958. Passarido 2229, táxi autorizado via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2229. Tem um capavisto azul 4958. 4958, avistado autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Pouso autorizado não no zero, azul 4958. Papa Romeu Mike Juliette Delta, chame Centro Recife em 125 decimal 1. 1251, Mike Juliette Delta, bom dia, obrigado. Não vou. Solo Rio 5973, para o táxi com 4 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Alberão Salvador. Passarelo 2229, autorizado Juliette, portão 12. Juliette, portão 12229. Passarelo 2229, corrigindo, é portão 12. Afirmou 12, portão 12229. Rio 5973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, táxi Índia. Quando pronto, chame torre 118-95. Atento a. ATR, da Passaredo, ingressando no caixão. Passaredo, serviço, atualizado o saco, tira quando o ponto de espera, 59,118,95, Rio 5973. Rio 5973, reformando ajuste 10,17. Ajustado mesmo, 17. Mike X-Ray, bravo, ciente. X-Ray, torre 1, no 8, decimal 95. 1895, espera aqui. Solo 56, libera a direita, solo 121, decimal 1. A direita, 211, azul 4958. 2 Salvador, bom dia, Gol 649, agora 2 milhas para o céu. Gol 649, que é legal no 0107, informou a aeronave da companhia, ali, mantendo a posição na pista, já para início da decolagem. Continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardar autorização para pouso, 649. No 093, autorizado decolar, pistão no 0, vento 320 graus, 039. Veio decolagem iniciando, Gol no 093. Alô, azul 4958. Azul 4958, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 4958. Azul 4958, atento ao balizador, previsto 3R, remoto 3R. 3R, azul 4958. Ponto de espera da cabeceira no zero, pronto. Rio 5973, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. 093, decolada 58, controle 119, decimal 35. 1935, bom trabalho. Voo 649, autorizado pouso, pista no zero, vento 330 graus, 03 nós, informa pista molhada. Autorizado pouso na pista no zero, centro das condições, voo 649. Após 2000, autorizado voo direto, Elefa. 360, após 2000 pés, Elefa, voo no 093. Habita cargo 6570, autorizado Serra Bravo, Romeu Papo Trote, e a Amper Zulu 17, nível 350, saída Pouca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponda 5456, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Cargo 6570, confirme em transição. Apto 6570, controlamento correto. É forte, pronto para o push, excelente. Da carga 6570, sente, está pronto para o pushback, posição 7. Autorizado, pushback, excelente, é forte, pronto para o táxi. Da carga 6570, sente, excelente, pushback, excelente. Direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 2, 1, 1, bom. Solo Salvador, bom dia, o voo 1649, Bruno, escuta. Voo 1649, táxi autorizado para o portão 06, via táxi Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o 06, voo 649. Rio 5973, autorizado, decolar, sono zero, vento variável com 3 nós. Iniciando a Rio 5973, decolada 03, controle 199, decimal 35. 1935, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia. Rio 5973, mudança de frequência nas suas escutas. Rio 5973, contato radar decolagem, submantém em nível de voo 330, via saída PUCA, corrigindo, após 2000 autorizado voar direto Jamo, Rio 5973. Após 2000 pro de Jamo, obrigada. Solo 121 decima 1. 121, 121. Afirmo. Solo Salvador, bom dia. Rio 5975, autorizado, Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, nível 350. Sai da Momo, transição Froti, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponda 5450, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado para a força 0, e a África do Momo 19, força da pista 10, uma curva, primeira curva à esquerda, sai da Momo, o 450, contra o controle 5975. Rio 5975, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Oito, bom dia, bom trabalho, vamos 093. Quando pronto, chame torre, 118, decimal 95, ajuste 1017. Checar 6570, entre taxi 41, para pista 10, para pronto, 2950. Chicago 6570 autorizada, alinhar e decolar, direção 10, vento 330 graus, 04 nós. Chicago 6570, alinhar e decolar, direção 10. Rio 5973, chame Recife, em 125.45. 12545, obrigado, Rio 5973. 4210, controle 119.35. 119.35, pode gravar. Zero, passa 3, meu Beto. Cargo 6570, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 350, vou indo para o Odijama. Para o plano nível 350, solicita o 390 na proa de Jamo. Tente inicialmente sobre a 350, iremos coordenar a nível de voo 390. Exato, também é 5570. Bom dia, o Sideral 9970, informação Delta, solicita o 340 para a Sideral. Sideral 9970, informação em curso Delta, guarde cópia. Mike Juliette, Romeu, mantém a sobreira de voo visual, confirme intenções. Federal 9970, autorizado, Serra Bravo, Tango X, via rota do plano de voo, Apesulu 20, nível 320, saída Momo, transição Nenim, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5470, frequência do controle 119.35. Autorizado 320 para Teresina, Apesulu 20, decolada 10, curva esquerda, Débora. O transponder 5470, controle 1935, Federal 9970. Federal 9970, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Acertado, Federal. Prossiga, Lima Kilo Bravo. O senhor vai querer decolar da pista 1-0? Se tiver a possibilidade. Gente, reporte pronto para o táxi. A saída vai continuar a Momo, após a decolagem curva à esquerda e segue direto com a rota do plano. Reporte para o táxi. Pronto, táxi, Lima Kilo Bravo. Autorizado, táxi, reporte na táxi aí, papá. Tá. É, após o papá está autorizado, eu posso aqui ver a pista. Afirmo, reporte quando na táxi aí, papá. Já na táxi aí, papá, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, autorizado, táxi via pista. Reporte livrando na táxi aí, Lima. Correção, na Lima chama só o 121.1. Passou 159. Uno 759, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360. Saída da El Leda, transição Motiva, transponder 5464, frequência do controle Salvador, 119.35. 360, Zulu 10, Taubaté. Del Leda Motiva, 5464, transponder, 1935, controle, vamos 759. Uno 759, cotejamento correto, reporte pronto para um pushback e acionamento. Bacana. O 6570 Recife agora em 125 decimal 45. 125 45. 23, com destino a Vitória do Bom Cristo, cliente da Delta, na sua escuta para a Copa. Passaria do 22, 23. Informação em curso. Delta, aguarde Copa. Aguarda Copa para a Conquista, 2223, passa a Delta. Tango Lima Quilo Bravo, autorizado, Lima Pati 1, para o ponto de espera da pista 10, correndo, autorizado Lima Pati 1, Índia, para o ponto de espera da pista 10, quando pronto chame torre 118.95, ajuste 1017. Passaredo 2223, pronto, cópia. Escuta pronto, 23, Passaredo. Passaredo 2223, autorizado. Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5460, frequência do controle Salvador, 119, décimal 35. Copiou para Conquista, conforme a rota, nível 180, decolando da posição no 0, curva direita, intercepta a Elefa, 5460, transponder e o controle Salvador, 119, décimo 35, Cotejou 2223 da Passaredo, câmbio. Passaredo 2223, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e o acionamento. Para reportamento, push e acionamento, na remota, uma 12, Passaredo 2223. Lima Quilo Bravo, mantenha o ponto de espera. 2783 para Delta. Azul 2783, informação em curso Eco. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Possível coordenar a Elefa com curva esquerda presente para evitar as restrições da água. Azul 2783, ciente, guarde cópia. Guarda 2783. O 1092, a sua identificação, deixa a nível de voo 050 via chegada Mário. O meu Tango Delta copiou a proa de coral? Seis mais. Azul 4234, informação aqui em curso. Pronto, cópia. Azul 4234, autorizado Serra Bravo Romeu Foxtrot, via UP Azul 17, nível 350, saída Pucajamo Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5473, frequência do controle em Salvador, 119, décimo 35. Autorizado 350 para Recife, decola da 10, Pucajamo, Aracaju, sul da esquerda, preso no 17, conforme a senhora 5437, controle 1934. Azul 4234, protegimento correto, reporte pronto para o táxi e acionamento. Corrigindo, reporte pronto para o pushback e acionamento. 4234. Mantenha nível de voo 1900. perfil da saída Momo, após passar 2000, autorizado voar direto Momo, o Lima Quilo Bravo. Bravo Ciente, após passar 2000, está autorizado direto Petrolina, o Lima Quilo Bravo. Negativo, inicialmente voando prua de Momo, aguardando a prua de Petrolina. Isso, inicialmente Momo, passando 2000 após Petrolina. Quilo Bravo, qual que não é a prua ideal para Petrolina? Ideal 350. Lima Quilo Bravo, então após 2000, autorizado a prua 350, a prua de Petrolina. Quilo Bravo, sim. Após 2000, autorizado a prua direto Petrolina. Azul 2783, foi coordenado com controle negativo a saída Elefa com curva esquerda. Possibilidade da Elefa ou Alfa? 2783, aguarde coordenação. Obrigado. Bono 092, projetado para esta informação. Bono 092, autorizado, puxa acionamento, recorte pronto para o táxi. Azul 2783, pronto, cópia? Pronto, 2783. 283, autorizado, Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo nível 200, saída Elefa, Uno Alfa, decola da pista Uno Zero, curva direita, primeira curva direita, transponder 5467, frequência do controle, 119.35. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, via rota do plano, saída Elefono Alfa, decolada 110, curva direita, transponder 5467, o controle 1935, azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback em acionamento. 7283, obrigado pela coordenação. Pushback acionamento, Federal 9970. Federal 9970, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre pushback acionamento, Federal 9970. 0092, para a próxima linha da terceira ponte estado. Ou 9092, desça 2 mil pés, ajustado 1097, livre LS X-Ray, pista 10, reposta no localizador. Aquilo bravo quando possível, estimada de pouso. Estimado de pouso no Aquilo Bravo, é o 1132. 1132 copiado. Juliette Romeu confirma a localidade, já está na localidade sobre voo? Juliette Romeu, vertical de Piatã. Gente. 1759, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1017. 17, parte 1, Índia, 1895, pode ser igual a 74. Táxi geral 9970, 2 a bordo, 4 horas e 10, altera nossa mesa. Toma a torre, chama a torre no 98.95. Manda presente, coordena com a torre, Mike, 7 com o meu.